que estás abatido, tão cansado e deprimido nesta vida, meu irmão. Já pensaste em desistir, pois não podes resistir esta dor no coração. Pare agora um só momento, vai buscar a Deus no templo e o mal vai se extinguir. É o mesmo Deus de amor, seu poder jamais falhou, Ele cuidará de ti. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus, nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar, Ele ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus, nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar, Ele ainda é o mesmo Deus. Porque vives lamentando, sem alento caminhando, e não queres te alegrar? Porque vives a dizer que melhor será morrer e não mais sofrendo estar? Não esqueça, irmão querido, que o Deus que está contigo, Ele lutará por ti. O teu pranto há de cessar, porque Deus vai operar. Ó, que paz irás sentir. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus, nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar, Ele ainda é o mesmo Deus. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus, nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar, Ele ainda é o mesmo Deus, Ele ainda